Dentro do seu coração, guarde esta canção inédita que num cantinho intocado será pra sempre inédita. Pode tudo consumir, o tempo que passa feroz, mas esta valsa há de deixar pra nós. Fiz uma canção discreta só para você. Ninguém pode saber da letra que você lê. A música você desfruta, os ouvintes não. Penetra a orelha e sai por outra cada refrão. Se outro amor surgir um dia, a valsa perde o ar, definha. Mas se você descabeladamente me esperar sozinha no breu pé, antepé, abra aos poucos o coração e deixe ecoar nossa canção e feche. Venha ouvir a valsa oca em primeira mão, que a luva distraída toca no violão. Público não acredita, crítico não crê na inédita canção escrita só pra você. Se você beijar um outro, pode-se partir a valsa, mas se roendo as unhas mente me quiser ouvir, descalça no breu pé, antepé, abra o peito bem devagar e deixe sete notas a vibrar e feche. Numa caixa preta, a tímida canção, no fundo falso da gaveta do coração. É valsa pra se ouvir por dentro, pra se ouvir a sós, pra não se dissipar ao vento com minha voz. Com minha voz.